3858 vai descer via chegada Mari para o nível 050 no perfil da chegada. 3858. Desce via chegada Mari para o 050, 3858. 3858, acione identificação. Número 1. É possível voar estável, 3258? Vamos manter o perfil da chegada, a velocidade está liberada. E mantendo o perfil, a velocidade liberada, 3258. 58 permanece sob vigilância, está cruzando o nível 190. Controle TAM 3858, desvio à esquerda para o 050, 40 milhas. Vitor 3858, após desvio, autoriza o Serra Livre 366? Tá, Vitor 368 inicialmente. É, 368, após Vitor 3258. Controle, confirma autorização de altitude para o TAM 3858? Inicialmente foi autorizado até o nível 050. Ciente é que estávamos vi, agora estamos fazendo desvio, 3858, então permanece 050? Permanece inicialmente o 050. Oito, continua descida até 4.000 pés, ajuste no 013, autorizado o RNAV a partir de Serra Vitor 368. Gente, autorizado descida 4.000 pés, ajuste no 013 e autorizado o RNAV da 10, da 3850. Completamente visual. 3858, sou vetor. Sobre a esquerda, vou na proa 067, forma estabilizada. Confirmando direita 067? Positivo. Então curva à direita 067, eu respondo estabilizado. E desce para quanto? 2.500? Pois, inicialmente mantém aí 4.000 pés, aguarde para descida. Ok, ficaremos muito alto 4.000 pés nessa proa. Então solicito manter o 368, para manter 4.000. Preciso coordenar com a aeronave da Polícia Militar, que esse setor está sob no TAM e estaria 1.000 pés acima da restrição de 3.000 pés. Ok, então eu preferi o senhor, eu vou 368 e fazer o procedimento. Sem problemas, comandante. Autorizado o RNAV, o ajuste permanece 1.03, informe estabilizado. Passarela. 358 não há tráfego nesse momento voando sobre a área restrita. Se ainda desejar, está autorizado voar na proa do Serra Vitor 366 descendo para 25003. Que 366 desce para 2500 pés, 3258. Afirmativo, o ajuste permanece 10013. 10013, change, 3258. Cara, 3258. Nave segurança pública, autorizada mediante NOTAM, atenção, independente de coordenação com controle, até 3 mil pés. Gente. TAM 3858, passando Serra Vitor 366, visual. A gente completa a aproximação, chame a torre, frequência 118, decimal 95, TAM 3858. 1895, uma boa noite, TAM 3858. Pouso. Salvador, TAM 3858, uma boa noite. TAM 3858, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 109. Autorizado pouso, TAM 3858, pistão 0. 3858 na sala 39, libera a direita no 21, décima 1. 21, libera na direita da 3850. Chanel 6310, meu cordial. Buena Pro do Serviço 368, em descida para 4000 pés. Buena Pro do 368, descida para 4000. O Messi, você está com uma. Muito bem. O Maidori, que está com a pressão um pouco baixa, e o Messi, que na medida do posição. Uma coordenação do Maidori também, dá uma entrada. Motivos. Autorizado. Está liberada a velocidade, comandante. Desce para 4000, vai fazer o Renave no 368. Ajuste 1013. Desce para 4000, mantendo a nossa máxima, autorizado na área. Campo do Carlito 368. Motivos. Tá, solicita algum apoio de solo, Salvador? Já, mas estamos. Estamos na companhia, mesmo, esse embate, nada, mas estamos na companhia, já vou fazer esse treino, está bom, obrigado. Estamos na escuta aqui à Delta. Papa Romeo Victor, Hotel Delta, eu confirmo. Decolou de Serra em Gecko, Índia, destino Serra em Gecko, Índia. Interceptou a BR-324, é um Romeo 44, PAB-3. E vai com o Frodo Farodavar. Colocado no transponder 01115, Victor Hotel Delta. Hotel Delta, autorizado para seguir, vamos para a porta da barra. 096, sua identificação, vou ir na Prodo Serra Vitor 368, e descida para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 368, descida para 4.000 pés, isso? Afirmativo, 368, desce para 4.000 pés, ajuste no 0 ou no 3, ou no 092. 096, descida para 4.000 com 093. Voltou no 096. Vitor Hotel Delta, o controle. Quanto, Delta? O seu conhecimento de plano de voo? Tá, 6310 está autorizado a renave em forma estabilizada. Dona 096 autorizado a renave em forma estabilizada. Forma estabilizada, dona 096. Estabilizada no RNAVE, da 190, Oxanama 390. 390, complete a aproximação, torre, frequência 118, decimal 95, composto. 295, obrigado pela colaboração, boa noite, Oxanama 390. Oi, Salvador, boa noite, Oxanama 390. Xenama 3-0, continue a aproximação, rebote passando o VIP 372, ajuste no 0 no 3. Matiu, reporta passando a Serra Vitor 372, o Xenama 372, Xenema 310. Xenema 310, pouso autorizado. Vento 1 a 00 graus na 39. Pouso a 0, verdade. Tráfego que precede 8 milhas à frente, adicional à direita na área Osmar, está cobrindo o carnaval. 2 mil pés abaixo que não irá interferir com a sua aproximação. Xenema Torre, Salvador, frequência 11895. 10096. 10295, obrigado aí. 096? Gol na 096, Torre Salvador, prossiga. Estabilizado. Chegou no 096, chama para cima 372. Vai chamar. Santana 63-10 no solo 57, libera a direita. E chame o solo em 121 na décima 1. 21, obrigado. Gol 1096. Gol 1096, autorizado pouso, pista na 0, vento na 00 graus e na 2 nós. Livre pouso, gol 1096. Gol 1096 na sala 01, libera direito no 21 e decimal 9. 1099, perdão. 0-9-6. Fala Salvador, gol 1096. Salvador, azul 2795, passando a posição Conde, mantendo 80. 2795. Acione identificação, informe do ponto de descida. 2795. Ok, Aidente, pode voar Bonfi ou 2795. Autorizado, 2795. Passe. Santo Radar, passa a posição Conde no momento, voando na prova de Bonfi, informe do ponto de descida, ajuste Salvador no 093. 2795.